Na viagem semanal de 2 horas do Vidro Azul, procuramos sempre regressar ao passado e confirmar que há músicas que não congelam no tempo. Um dos coletivos norte-americanos mais consistentes vive em Nashville, Tennessee, e chama-se Lamb Shop. Liderados pelo carismático e prodigioso compositor, letrista, músico e intérprete Kurt Wagner, os Lamb Shop têm-nos oferecido desde 1994 um conjunto de discos que agregam de forma inteligente e sempre elegante um mosaico de estilos pintado pelo country, blues, folk e rock. Um dos registros maiores da banda de Kurt Wagner chama-se Is a Woman e foi editado em 2002. O 6º disco dos Lamb Shop inflete para um estilo mais sóbrio comparativamente aos registros anteriores. Com arranjos graciosos quase sempre protagonizados por um piano, as canções requintadas de Kurt Wagner falam de morte, desencanto e, claro, de amor, afastando-se das letras mais, diria, intervencionistas e mundanas contidas nos primeiros discos. Diz-se que Wagner compõe uma canção por dia, iluminado pelo sol que bate no alpendre de sua casa. Não sabemos se The New Cobweb Summer de Is a Woman nasceu neste quadro perfeito, mas temos a certeza, na voz barítono do músico, parece chegar de um lugar especial. Last thought that you think today is already happened. Link between profound and pain covers you like Sherwin Williams. The Smokey Joe is broken. Drops into your lap in the big red wasp. Makes a scan in my black pages. Our boy was out there burning up his matches. I saw him in the afternoon sporting a black eye. The universal man with a pistol or a bottle, types with confidence as we grow out of our heart bruises. Thank you. had a friend who had the knack of tossing his mind around geography. Boy, you think you have problems. The hunter is asleep. At least that's what I call him. Yeah. Afternoon. Afternoon.